Vamos tubi, buroso, mirim, boca de siri, mimbuco, jatá e aripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar.